ela se vá, não lhe diga que não, que não. Deixe que ela se vá procurar outro amor em vão. Mas um dia, se ela cansar e pensar na maldade que fez, certamente ela há de voltar pro meu lado outra vez. E quando ela voltar, eu então a sorrir lhe direi que me cansei de esperar e que não posso aceitá-lo outra vez. Ela voltar, eu então a sorrir lhe direi que me cansei de esperar e que não posso aceitá-lo outra vez. Deixe que ela se vá, não lhe diga que não, que não. Deixe que ela se vá procurar outro amor em vão. Mas um dia, se ela cansar e pensar na maldade que fez, certamente ela há de voltar pro meu lado outra vez.